Raquel sentiu uma lufada do ar quente da noite entrando pela caverna. A saída era íngreme e o corredor inclinava a 90 graus quando chegava ao gargalo de saída. Teve de se esforçar bastante para içar o corpo inerte e pesadíssimo de Gerson. Não queria abandoná-lo no covil, um apego estúpido numa hora estúpida, mas sabia que aquele servil parceiro a honraria com a mesma moeda caso a situação fosse inversa. Ele não seria deixado para trás. Não era amor o que tinha pelo grandalhão, era respeito. Respeito construído com muitas noites de caçadas, com muitas situações adversas. Gerson sempre fora uma muralha contra os inimigos humanos e jamais discutira as ordens e estratégias impostas por ela. Era silencioso e obediente, talvez impulsionado pela grande estupidez que tomava sua mente. Era burro. Esse sempre foi seu único defeito. Defeito que resultava em frutos como aquele que ela experimentava no momento. Se ele tivesse sido contido e aguardado pela hora certa, ela teria engolido aquele sopapo do filho da puta do Anaquias e teria revidado na hora certa. Anaquias estúpido. Não era hora de brigarem entre si. Era hora de juntarem forças todos os vampiros. O inimigo não era gente da própria raça. Os inimigos eram os filhos da luz, os escolhidos. Os malditos bentos estavam retomando a terra, retomando as cidades. Tinham de tomar um chacoalhão. Tinham de ser mortos por vampiros, por hordas selvagens e certeiras. Não havia tempo para a morte entre aqueles que deveriam aliar-se. Raquel, tomada por essa onda de consternação e pensamentos, alcançou a boca da caverna e puxou o corpo de Gerson para fora. Voltou a colocá-lo nas costas e começou a correr em direção à floresta, metros adiante. Durante as passadas, auxiliada também pela luz do luar, percebeu que o mato estava quieto. Péssimo sinal. Sem grilos, sem piados, sem cigarras, sem corujas da noite, que eram ricas em presença naquela região. Isso tinha um significado. Eles tinham saído por algum outro lugar. Tinham se espalhado do lado de fora. Levou a mão livre para o coldre preso em sua perna e puxou uma pistola. Seria pega. Sabia que daquela vez seria pega. Girou com o corpo de Gerson em seu ombro. Só via mato, mas sabia que eles a espreitavam por ali, aguardando o momento exato para exterminá-la. Não se lembrava de ser tomada por desespero nas caçadas. Lembrava-se de manter a calma e sempre trazer o emocional do grupo sob controle. Ela comandava. Mas não caçava vampiros e nunca fora caçada por eles até então. Caçava humanos. Caçava gado para o ninho, sangue para o covil. E tinha uma diferença imensa no que acontecia agora. Colocou o corpo de Gerson no chão. O vampiro afundou na grama fofa. Raquel ajoelhou-se ao lado do parceiro e atrás de uma touceira de mato alto. A grande diferença naquela noite é que ela não era a caçadora, ela era a caça. Raquel manteve a pistola erguida e o braço estendido. Viu o primeiro voando de uma árvore para outra com o par de brasas riscando o céu negro. Não disparou. Queria ter noção de quantos eram e onde estavam. Aquele ali tinha revelado sua posição e mantinha-se parado sobre o balanço suave do galho de uma aroeira vermelha. Viu mais alguns pares de brasas voando na floresta logo abaixo. Eram mais de 40 vampiros fechando um cerco. Olhou para trás de volta para a saída de onde escapara. Mais vampiros vinham, desprotegidos, encurvados e caminhando lentamente. Recapitulou mentalmente seu arsenal. A pistola tinha um cartucho com 22 balas, mais uma. Dois cartuchos extras presos na coxa direita. As metralhadoras tinham sido abandonadas dentro do covil. Desejou ter ao menos uma ali com ela, pois tinha um cartucho de munição com 52 balas para a metralhadora. Podia dar conta de uma porção daqueles paus mandados. Um lampejo varreu sua mente. Abriu a jaqueta negra de Gerson, granadas e mais duas pistolas. Franziu o cenho, evocando sua agilidade vampírica. Se era isso que tinha, era com isso que se viraria. Só não se deixaria ser pega de graça. Seus dentes pontiagudos mais uma vez afloraram e a noite ganhou mais luz quando fez seu olho cintilar. Queria Anaquias acima de tudo. Talvez, se acabasse com o lunático, os outros caíssem em si de que aquele assunto de vampiro rei era a mais pura balela e que era hora de confrontar os humanos antes que fosse tarde demais. Não existiam mais deuses na terra desde a noite maldita. Não existia mais deus no céu nem deus entre os vampiros. Não existia aquele negócio de vampiro rei. Raquel ouviu uma risada conhecida. Arrepiou-se dos pés à cabeça, olhou na direção de quem ria e encontrou Anaquias. Manteve a arma apontada para sua cabeça enquanto cerca de 60 soldados do ninho se aproximavam. Teve a impressão de ouvir a risada insolente de Cantarzo, por isso o susto. Anaquias estava rindo igual ao infeliz. Isso era estranho e perigoso. Puxou o gatilho, disparando 3 vezes. Anaquias tinha simplesmente virado de lado para que os projéteis rasgassem o ar e sumissem na escuridão, retomando uma caminhada calma e constante em sua direção. Essa passou perto, Caolha. Talvez se tivesse o outro olho no lugar certo. Ha, ha, ha, riu o líder. Raquel disparou de novo. Vendo para sua infelicidade, Anaquias repetir a manobra e continuar andando e se aproximando. Quantas dessas você quer perder comigo? Caso seu olho ruim não a tenha deixado notar, tem uma porção de vampiros ao seu redor. Não quer tentar uma ou duas neles antes de gastar tudo comigo? Raquel fungou raivosa, estava nervosa. Queria escapar daquela armadilha. Tinha ido para somar, não para ser exterminada. Tinha ido para ajudar, não para ser humilhada. A raiva em demasia, que fazia queimar seu olho bom, podia pôr tudo a perder. O espectro de Cantarzo se aproximou da mulher e inalou fundo. Parecia precisar fazer muito esforço para captar qualquer aroma que viesse do mundo material. Voou ao redor da cabeça da mulher e voltou para perto de Anaquias. Raquel piscou. Seu olho estava falhando quando menos deveria. Jurava ter visto uma coisa ao lado de Anaquias, um corpo, um vampiro talvez. Disparou instintivamente contra a ilusão, com medo de ser um inimigo vindo para o ataque. Foi obrigada a ouvir o riso cacete de Anaquias. Os vampiros fecharam o cerco sobre Raquel. Ela não fugiria de forma alguma. 4 deles traziam armas de fogo e uma dúzia trazia espadas desembainhadas. Raquel disparou 3 vezes. 3 vampiros tombaram. Recebeu o revide, explosões cadenciadas. A vampira ruiva manteve-se firme. Os disparos dos oponentes passaram perto, mas não a atingiram. Voltou à carga. Mais disparos, mais vampiros tombando. Apanhou 2 granadas de Gerson e deu 2 arremessos certeiros. Explosões e gritos. Cantarzo rodopiou sobre a cabeça de Anaquias e seu espectro subiu 6 metros de altura. Raquel era formidável, uma guerreira de primeira linha. Abriu um sorriso, achando graça em sua resistência. Poucos vampiros teriam o garbo, a inteligência e a elegância daquela caçadora. Envolta por tantos soldados, mantinha a mais absoluta calma e precisão cirúrgica em seu combate. Enquanto nem chegava a se mexer para defender-se dos disparos imprecisos dos adversários, ia derrubando um a um os soldados. O vampiro rei parou ao lado do ouvido de Anaquias. Deixe-a, maldito, deixe-a. Essa também será minha, só minha, disse o espectro dentro da cabeça do líder do exército. Guarde-a para mim. Traga-a para meu exército ou deixe-a ir. Muitas guerras virão e tu tens de defender meu reino até minha chegada. Anaquias, surpreso com a ordem descabida, parou a caminhada e arregalou os olhos. Ela é uma boa guerreira, repetiu o vampiro rei. Será um delicioso exercício para o meu despertar. E se ela se recusar? O espectro olhou para Raquel, que petulante mantinha a arma erguida e apontada para Anaquias. Se ela se recusar, eu mesmo cuidarei dela quando tomar meu corpo. Anaquias ergueu os braços e bradou para seus homens. Parem, ninguém toca nela. Os soldados estacaram na posição em que estavam, a menos de 5 metros da caçadora e seu amigo desfalecido. E tu, vampira, baixa a arma. Não vou cair nesse teu embuste, Anaquias. Assim que eu baixar a guarda, você e os teus virão contra mim. Não quero nada contigo, Raquel. Já fomos parceiros em muitas caçadas. Basta de adversidade. Onde estava esse seu bom senso e benevolência quando me esbofeteou lá dentro? Onde estavam suas memórias de companheirismo e lealdade quando enfiou a lâmina de prata no peito de Gerson? Ele que já te salvou de poucas e boas. Anaquias levou a mão à testa e coçou a pele pálida azulada por um instante. Chega, vampira, não quero discussão. Você mesma disse que temos de atacar os humanos agora. Fui o primeiro a te convidar para se juntar ao meu exército. Repito a oferta. Nunca. Mas você veio aqui buscando união, trouxe as novas, trouxe ideias. Anaquias fez uma pausa e andou ao redor da mulher. Lançou um olhar de esguelha para o corpo morto de Gerson. A única coisa que terá de concordar a se submeter será os desígnios do nosso mestre, o vampiro rei. Raquel cuspiu nos pés de Anaquias. Não cederia ao pedido do vampiro. Não compreendia esse estranho arrefecimento do vampiro general, que há alguns segundos queria vê-la morta. Essa aliança era o que queria quando chegou ao covil, mas agora que Gerson estava acabado, faria de seus algozes suas vítimas, caso lograsse aquele cerco e voltasse a ver a lua no céu na próxima noite. Anaquias sorriu e meneou a cabeça. Vou tomar isso como uma delicada recusa, uma declinação. Anaquias começou a caminhar de volta ao ninho, caminhando pelo mato fofo, sem olhar para trás. Os soldados permaneceram na mesma posição ao redor da guerreira. Raquel voltou a erguer a arma, apontando-a para os soldados à sua frente. Iria perecer naquele instante, mas descarregaria sua arma antes de ir ao chão. Venham, gritou Anaquias, já distante uns 40 metros. Os soldados entreolharam-se surpresos. Ela havia insultado Anaquias e ao vampiro-rei de tal maneira que lhes parecia impossível simplesmente dar as costas àquela maldita criatura sem prestar-lhe o devido castigo. Anaquias virou-se uma última vez para encarar Raquel. Você faz pouco de nossa crença, Raquel. Igual e tal alguns soldados humanos faziam acerca da profecia dos 30 bentos. Veja você o que eles têm agora. Ondas de rádio, um sol que brilha à noite, uma quantidade crescente de guerreiros bentos e mulheres prenhes. Como profetizado, receberam quatro milagres. Isso não te põe a pensar? Raquel levantou-se vagarosamente, ainda com o braço estendido e com a arma apontada para a frente, voltou a colocar Gerson sobre o ombro. Agora eu falo do vampiro rei e uns poucos tolos como você me dão as costas. Te deixarei ir essa noite para que viva com um fantasma em sua mente, rondando suas horas negras. Quando o vampiro rei despertar, querida Raquel, você será inimiga de um deus vampiro. Ele te buscará com ira e mágoa no coração, lembrando o dia em que lhe pediu ajuda e tu negaste. Lhe deste as costas. Prepare-se, vampira. Esse dia não passará de 50 luas. Um piscar de olhos, te garanto. Anaquias deu as costas à vampira e, sem esperar reação alguma, saltou para dentro da boca da caverna, desaparecendo da vista de Raquel. Raquel aguardou um instante até que o último soldado tivesse pulado atrás de Anaquias. Voltou os olhos para as árvores. Mais nenhuma brasa empoleirada em seu caminho. De alguma forma inexplicável, Anaquias a estava deixando partir. Sentiu um arrepio cruzando sua espinha. Só havia uma forma de concatenar tudo. Só uma explicação dava sentido à atitude do vampiro. Aquele ato de desprezo contra ela e Gerson só fazia sentido se da boca de Anaquias estivesse saindo a mais pura e absoluta verdade.